Rádio Universidade AM. CYK 273, 1160 kHz. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, localizado na Cascata, disponibiliza nichos funerários em espaço recentemente criado. Traga seus entes queridos falecidos para um refúgio repleto de paz, natureza, sob o manto protetor de Nossa Senhora. Informações sobre aquisição podem ser obtidos na Mitra Arquidiocesana de Pelotas pelo telefone 53 99903-0409 ou 53 99919-9690 com Bruno Frank. Rádio Universidade, sempre ao seu lado. Começa agora na Rádio Universidade. Bom dia, RU. Olá, muito bom dia. Bom dia para você ligado na programação da Universidade. Que você tenha um dia com muita paz, com muita harmonia, com muita felicidade. Eu desejo aqui de todos da Rádio Universidade para você. Bom dia mesmo. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Acompanhe na Rádio Universidade o programa Sede Santos, um programa para ajudar a viver a santidade no meio do mundo. Apresentado por mim, Alcide Silveira, e pelo meu amigo Pablo Rodrigues. Todos os sábados, às 9 da manhã, programa Sede Santos. Minha oração só é real transformação se começar em Venha visitar o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe na Cascata, reaberto a partir de fevereiro, seguindo todos os protocolos de distanciamento. Capela dos Milagres, Capela das Velas, presépio de tamanho natural, o grande santuário de Nossa Senhora, Via Sacra pela Mata, Capela da Beata Albertina. E aproveite que todos os sábados e domingos servimos um delicioso café colonial. Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, o santo passeio em meio à natureza que você procurava para a sua família. Na BR-392, a 20 quilômetros de Pelotas, na Cascata. Imagine uma criança viajando com os pais. Estamos chegando? Ela pergunta ansiosa. E pergunta de novo, e de novo. Quase desistindo, ela ouve que sim. Nós estamos chegando. Os cuidados que tomamos salvaram e continuam salvando vidas todos os dias. A Covid-19 vai ficar para trás. Só pedimos que você continue se cuidando. Nós estamos chegando lá. Uma campanha da Associação Pelotense de Assistência e Cultura. Sete horas e trinta e oito minutos. É um bom dia, Rio, retornando nesta manhã aí de segunda-feira. Bom dia para você ligado na programação da Rio. Que seu dia seja de paz, de harmonia, de muita felicidade. É o desejo aqui de todos da Rádio Universidade. Um grande abraço também a todos os membros do Clube do Ouvinte, né? Grande abraço aí a você que faz parte do Clube do Ouvinte e ajuda a Rádio Universidade a manter a sua programação religiosa. Os nossos agradecimentos mais sinceros. Você não faz parte do Clube do Ouvinte ainda? 99.100.6003. Venha fazer parte dessa grande legião de missionários aqui da Igreja Católica em Pelotas.